Entrevista. Bom, e nesta segunda-feira, 22 de abril, o Brasil está completando 513 anos. E tem um aliado fundamental para a soberania nacional, que é a Marinha Brasileira. Esses são os assuntos que eu converso agora com o comandante Júlio Soares de Moura Neto, almirante de esquadra e comandante da Marinha do Brasil. Bom dia, comandante. Bom dia, muito prazer em falar com vocês da Rádio Nacional, hein? Da mesma forma aqui para nós. Comandante, você pode explicar aqui para gente de que forma se definem os direitos de um mar, de um país sobre o mar? Posso sim, com prazer, tá? Uhum. Eu diria que historicamente, no final da década de 50, os estados todos começaram a se conscientizar de que precisavam de um ordenamento jurídico internacional para os mares, para os oceanos. Uma vez que a cada dia aumentavam as informações que os mares eram ricos, que possuíam muitas riquezas e, consequentemente, cresciam os interesses para explorar esses recursos. Fruto disso, em 1982, a Organização das Nações Unidas considerou conveniente estabelecer uma ordem jurídica para os mares e oceanos. E assim, depois de grandes estudos, foi assinada a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, e que o Brasil veio a ratificar em 22 de dezembro de 1988. Essa convenção, além de estabelecer os princípios gerais de exploração dos recursos naturais do mar, o solo, o subsolo e o controle da poluição, estabeleceu alguns conceitos que eu vou passar para vocês. São rápidos. Uhum. O primeiro conceito é o mar territorial. Esse mar territorial é uma faixa do mar que se estende da costa até o limite de 12 milhas náuticas. E nesse mar territorial, os estados costeiros exercem plena soberania. É como se fosse o território nacional. Inclui o espaço aéreo sobrejacente, a coluna d'água, o leito e o subsolo. Seguindo seu mar territorial, tem uma outra área que se chama zona contígua. Ela se estende do mar territorial até as 24 milhas náuticas. Nessa zona contígua, os estados podem tomar medidas necessárias para fazer cumprir suas legislações aduaneiras, fiscal, sanitária, migração. Então tem uma série de direitos. Também existe uma outra figura jurídica no mar, que é a zona econômica exclusiva, que inicia também no mar territorial e vai a 200 milhas náuticas. Nessa zona econômica exclusiva, o estado costeiro soberania, mas para exploração, aproveitamento, conservação, gestão de recursos naturais, vivos ou não vivos, das águas, do leito, do mar e do subsolo. Segue-se aí uma outra jurídica importantíssima, que é a plataforma continental. Essa plataforma continental compreende o leito e o subsolo das marítimas e vai até a distância de 200 milhas náuticas da costa. Caso a plataforma continental vá além das 200 milhas náuticas, o estado pode pedir junto à ONU o prolongamento da sua plataforma continental até um limite de 350 milhas náuticas, o que necessita ser comprovado tecnicamente mediante os apropriados levantamentos. Então, essa é a figura jurídica do mar. E aí, nesse contexto todo, o mar tem uma importância vital, tal, né, para o país, para o crescimento, para a economia e sua soberania. Eu acho que sim. Se você me permitir, eu posso dizer o seguinte, só para você ter uma ideia. A nossa zona econômica exclusiva, nós temos uma costa muito grande, e essa zona econômica exclusiva tem uma área oceânica aproximada de 3,6 milhões de quilômetros quadrados. É muito grande. Em setembro de 2004, o Brasil apresentou à ONU o seu pleito de extensão da plataforma continental. Isso veio coroar um esforço muito grande do país. Durante cerca de 17 anos, com a participação ativa da Marinha, da comunidade científica, da Petrobras, os navios envolvidos nesses levantamentos percorreram cerca de 230 mil quilômetros levantando dados da nossa plataforma continental. O que resultou numa proposta de 900 mil quilômetros quadrados de plataforma continental, além das 200 milhas náuticas, o que vai totalizar, com aqueles 3 milhões e 600, um valor de 4 milhões e meio de quilômetros quadrados para as nossas águas jurisdicionais. Realmente é uma área muito grande, adjacente ao continente brasileiro e que corresponde aproximadamente à metade, um pouco mais da metade do nosso território e que devido à sua importância estratégica, às riquezas que nela estão e a imperiosa necessidade de garantir sua proteção, a Marinha do Brasil, buscando alertar a nossa sociedade sobre os incalculáveis bens naturais, sobre a biodiversidade, sobre a vulnerabilidade, passou a denominar essa área de Amazônia Azul, em tudo comparável à Amazônia Verde. Se você me permitir eu abordar um pouco mais, eu diria, sobre aspectos econômicos, essa Amazônia Azul, cerca de 95% do nosso comércio exterior é realizado por via marítimo. E isso envolveu em 2012 valores incríveis, da ordem de 466 bilhões de dólares entre exportações e importações. Nós hoje tiramos do oceano, da nossa plataforma continental, cerca de 91% do nosso petróleo e 77% do nosso gás natural. E nós temos uma estimativa de que o pré-sal, que nós todos conhecemos, possua 35 bilhões de barris de reservas recuperadas. Então é muita riqueza. É relevante também que a gente leve em consideração que até 200 quilômetros do nosso litoral tem 8.500 quilômetros de extensão, mas com 200 quilômetros para dentro, que pertence a 17 estados, onde a gente encontra 16 capitais, lá está 90% do PIB brasileiro, 80% da nossa população, 85% do nosso parque industrial, que tem diretamente um consumo de energia do mesmo valor, de 85%, e 80 portos e terminais organizados entre públicos e privados. É muita riqueza. Além disso, temos a pesca, temos o segmento de lazer, com turismo, que esporte, é pesquisa, né? Tudo isso com muita possibilidade de fomento. É, tem a pesquisa também, que é fundamental, o apoio da Marinha para a pesquisa no mar. Eu tive a oportunidade de conhecer pelo menos um dos grandes pontos de pesquisa com o apoio da Marinha Brasileira, que é a Ilha da Trindade, que é fundamental também nesse trajeto aí da nossa economia, né, da nossa economia pelo mar. Agora, como a Marinha, quais são os principais projetos da Marinha para garantir esse patrimônio todo, comandante? Bom, como eu falei, existe aí um grande patrimônio. Eu posso dizer o seguinte, a Marinha, desde 2009, quando foi aprovada a Estratégia Nacional de Defesa, nós preparamos um plano para equipar a Marinha para poder fazer frente a esses desafios. Eu posso citar aqui alguns dos nossos programas importantes, mas muito rapidamente, que eu sei que o nosso tempo não é muito grande. Fique à vontade. Bom, o meu primeiro programa, que eu acho que a gente podia falar um pouquinho mais depois, é o Programa de Desenvolvimento Submarino, que é o PROSUB, que juntamente com o Programa Nuclear da Marinha, se eu tiver uma chancezinha, eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso. Nós queremos. Outros projetos é o projeto de construção do navio Patrulha de 500 toneladas. Nós vamos construir aqui no Brasil navios, em torno de 46 navios, e esses navios são os navios que nós vamos usar para patrulhar as nossas águas jurisdicionais, para estar junto às nossas plataformas. Queremos construir mais navios da classe da Corveta Barroso. Isso aí é um projeto nacional, totalmente nacional, com equipamentos brasileiros, e nós vamos construir mais 4 corvetas da classe Barroso. Temos um projeto muito ambicioso, que se chama ProSuper, que é para obtenção de navios de superfície. Isso envolve 5 fragatas de 6 mil toneladas, 5 navios de patrulha oceânicos de 1.800 toneladas e um navio de apoio logístico de 24 mil toneladas. Serão projetos estrangeiros, mas serão construídos no Brasil com transferência de tecnologia para nós. Queremos substituir o nosso navio Aeródromo São Paulo. Então nós pretendemos iniciar um projeto para a construção de navios aeródromos para podermos substituir o nosso São Paulo. E queremos também construir navios anfíbios, que são muito importantes. Mas além de construir, existe um projeto importantíssimo, que é uma das metas da Marinha, o programa que é o sistema nuclear de gerenciamento da Amazônia Azul, onde nós vamos montar um sistema onde nós vamos saber tudo que está acontecendo no nosso mar. E com isso, nós vamos poder identificar teremos capacidade de reagir a qualquer coisa que ameaça à vida humana, à segurança, à economia e meio ambiente. Isso vai atender a todo mundo, não só a Marinha, com a aplicação do poder naval, mas também com outros órgãos nacionais. Então, esses são os projetos mais importantes que eu poderia lhes dizer, e sem falar ainda do PROSUB, dos submarinos e do submarino com propulsão nuclear. Esse é que eu quero tocar agora. Eu estou conversando com o comandante Júlio Soares de Moura, almirante de esquadra, comandante da Marinha. O programa nuclear da Marinha com a construção de um submarino com propulsão nuclear. Como é que está esse projeto? Qual é a expectativa da Marinha para a finalização desse programa? Olha, é uma oportunidade muito boa que você me dá para falar disso. É o projeto mais importante da Marinha. O programa nuclear da Marinha nós iniciamos em 1979. E ele tem dois grandes projetos inseridos nele, esses dois grandes projetos. O primeiro dele é o domínio do ciclo do combustível nuclear, que é uma etapa já vencida. O Brasil domina o ciclo do combustível nuclear e para isso emprega ultracentrífugas que foram projetadas e construídas no país e que são elas que fazem o enriquecimento do urânio. Então esse é o primeiro dos grandes projetos. O segundo é exatamente o projetar e desenvolver com tecnologia nacional, totalmente brasileira, uma planta nuclear de geração de energia elétrica, que vai incluir, inclusive, o reator nuclear, e que isso está em andamento, e que é fundamental para o submarino. Esse programa, eu falei, do PROSUB, Programa de Desenvolvimento de Submarinos, ele visa várias coisas. Primeiro, ele visa construir 4 submarinos com propulsão convencional. Esses submarinos são de origem francesa, da classe Scorpène, modificados para atender aos nossos requisitos. E, basicamente, com o conhecimento da construção desses 4 submarinos convencionais, nós vamos partir para a segunda e maior meta, que é projetar e construir no país um submarino com propulsão nuclear. Bom, para tudo isso, nós estamos construindo em Itaguaí, no Rio de Janeiro, uma grande estrutura. Já inicialmente fizemos o que nós chamamos de unidade de fabricação de estrutura metálica, que é a primeira parte do estaleiro de construção de submarinos. A presidenta Dilma esteve lá no dia 1º de março, inaugurou, isso já está pronto. E continuamos na construção de um estaleiro para construir esses navios todos e uma base naval, tudo em Itaguaí. Bom, importa dizer aos nossos ouvintes é que o Brasil não tem interesse simplesmente em comprar equipamento. Nós queremos ter capacidade de produzir esses equipamentos aqui no Brasil. O submarino de propulsão nuclear, ele será projetado e construído por brasileiros. Então, concluindo rapidamente, o programa nuclear da Marinha vai preparar a planta nuclear que nós vamos colocar no submarino. E os nossos engenheiros, treinados e que com conhecimento, estão projetando submarino com propulsão nuclear. Só para você ter uma ideia, isso tudo vai ser construído lá em UFEM, como eu já disse, foi inaugurado em 1º de março pela presidenta. O estaleiro de construção fica pronto até o final de 2014. O estaleiro de manutenção, o primeiro submarino convencional fica pronto em 2017 e o nosso submarino de propulsão nuclear em 2025. Nós estamos muito entusiasmados, porque é o nosso maior projeto, o maior da Marinha. Bom, eu vou só pedir para o senhor finalizar, só porque nós tivemos um probleminha na comunicação nesses prazos finais. O senhor me dizia que há um cronograma, o estaleiro, a estrutura foi inaugurada, então, inclusive com a presença da presidenta Dilma no dia 1º de março, e há um cronograma nessas datas aí que a nossa comunicação ficou meio complicada, nós não conseguimos ouvir adequadamente. Posso repetir então, se você não permitir? Olha, o estaleiro de construção dos submarinos lá em Itaguaí, ele fica pronto até o final de 2014, tá? Uhum. Bom, o primeiro submarino convencional fica pronto em 2017. O nosso submarino, tá? Fica pronto em 2017. Não sei se você conseguiu receber agora. Consegui receber e eu quero muito agradecer a gentileza da participação aqui no Redação Nacional, nesse dia que é tão importante para uma reflexão, né, sobre os 513 anos do Brasil, o Brasil que vive um momento um momento ímpar em sua economia, em termos de crescimento, e está no mar, como o senhor bem frisou desde o início da entrevista, a nossa maior área de soberania, nossas riquezas, e esses investimentos anunciados pelo senhor são da maior importância para esse crescimento e para essa soberania. Eu quero agradecer a gentileza da participação aqui no Redação Nacional, nessa entrevista ao vivo, do comandante Júlio Soares de Moura Neto, almirante de esquadra, comandante da Marinha. Muito obrigada, viu, comandante? Olha, foi um prazer falar para vocês, tá? Estou sempre à disposição da Rádio Nacional. Muito obrigada, um bom dia para todos vocês. Obrigado, um bom dia. 8h31. Redação Nacional com Neise Marçal.